para refrescar a sua ignorância. Se transforma no maior tsunami de todos. Ela viaja dia e noite. Deixe-me ensinar a bebês, idade bebê, ao seu bebê, idade bebê. Será que você pode beber? Seu coração, seu bebê, o elixir.